Ritmizere, tá. Pesado, a rocha prega funk pra por aí. É tudo ao vivo, vem. É que ninguém tá aguentando com ela. Quando ela sai com as amigas dela, não bate de frente com ela, porque ela é babado. O último que ela pegou foi o teu namorado. Sai da frente, abre espaço, dá pra casa do caralho. As invejosas passam mal, a recalcada da xilique. As invejosas passam mal, a recalcada da xilique. Três movimentos que te conquista fácil, três movimentos que te conquista fácil. Joga o cabelo, dou sorrisinho, sarro no pau com a mão no joelho. Joga o cabelo, dou sorrisinho, sarro no pau com a mão no joelho, com a mão no joelho. Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá, tá. Só vou te arrachar porque que vou te botar pra mamar. Botar pra mamar, botar, botar pra mamar. Movimentos que te conquista fácil, três movimentos que te conquista fácil. Joga o cabelo, dou sorrisinho, sarro no palco com a mão no joelho. Alô, meu parceiro do Paulo Pressão, do amigo do Barão. Ninguém tá aguentando com ela. Quando ela sai com as amigas dela, não bate de frente com ela, porque ela é babado. O último que ela pegou foi o teu namorado. Sai da frente, abre espaço, dá pra casa do caralho. As invejosas passam mal, a recalcada da xilique. As invejosas passam mal, a recalcada da xilique. Três movimentos que te conquista fácil, três movimentos que te conquista fácil. Hoje eu não vou te machucar, tá, tá. Hoje eu não vou te machucar, tá, tá. Só vou te arrachar porque que vou te botar pra mamar. Botar pra mamar, botar, botar pra mamar. Três movimentos que te conquista fácil, três movimentos que te conquista fácil. Joga o cabelo, dou sorrisinho, sarro no palco com a mão no joelho. Hoje eu não vou te machucar, DJ Maurício Coringa. O Moral de Bicoara.